sofrendo. Você me deixou aqui só com a solidão. Vem fazer feliz meu coração. Tantos planos que a gente fez, e cê sumiu de vez da minha vida. Tô num beco sem saída.